Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e Senhor dos Exércitos, Deus Criador dos céus e da terra. Graça e paz da parte do Santo Espírito do Senhor, do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa noite. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero compartilhar com vocês Jó capítulo 3. Jó capítulo 3. Mas, antes eu aviso a você que a missionária Vivian Lopes já postou no blog o capítulo 1 e o capítulo 2. Já está no blog o capítulo 1 e o capítulo 2. Eu quero dar um testemunho. Essa irmã em Cristo Jesus, irmã Vivian Lopes, missionária Vivian Lopes, é para mim um motivo de gratidão. Ela é um motivo de inspiração. E você pode perguntar por quê? Essa missionária, queridos, missionária Vivian, é astrofísica. E ela muito bem poderia estar pensando só em si e trabalhando só para si. Estudou em São José dos Campos, se tornou astrofísica. Se não me engano, é tenente da aeronáutica e, mesmo assim, e está na reserva, né? Depois eu vou conferir isso e passo essa informação com precisão para você. Mas o importante é que ela poderia estar pensando só na vida pessoal, só no seu trabalho, só no seu ganha-pão, mas não, ela é totalmente dedicada ao testemunho do Senhor Jesus na sua vida pessoal, na sua família, no lugar onde trabalha, e é responsável por colocar as mensagens no blog. E ela tem feito com muito carinho. E por isso nós chegamos aí a 20 nações. 10% do mundo está integrada conosco e participando desse devocionário. Lá no blog você vai encontrar aproximadamente já 43 livros da Bíblia em forma de um capítulo por dia, capítulo a capítulo, de 43 livros bíblicos. E um devocionário serve para você ouvir o texto e depois ser edificado por esse texto, porque a palavra gera fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E ser edificado, ouvir um capítulo da Bíblia, santificar-se, depois orar. Eu agora mesmo estava orando com a pastora Margarete, que vai ministrar. Enquanto eu ministro Jó, ela pegará alguns dias e vai ministrando Mateus. Então, prepare-se, porque nós teremos duas ministrações simultâneas. Mas voltando a falar da missionária, eu agradeço muito a ela e agradeço ao Senhor da vida dela e da nossa vida, porque ela poderia realmente estar pensando só em si, mas ela está pensando em você. Ela quer que você ouça um capítulo da Bíblia e ela já postou ontem. Eu ministrei ontem o capítulo 2 de Jó e ela já postou. Então está lá o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó, também com uma breve introdução. E por isso eu passo para você, nesses minutos iniciais, eu passo o endereço. Anote aí, ouça e anote. O endereço é blog logos 7. Só que você não escreve 7, põe só o numeral. Então vou repetir: blog logos 7.blogspot.com. Blog logos 7.blogspot.com. Vá até o blog e você vai ser edificado com 43 livros bíblicos, testemunhos e um trabalho específico para liderança. Alimente-se, porque nós estamos dedicados a isso para que você seja abençoado, tá bem? Então eu dou esse testemunho mandando um abraço a todos vocês, um abraço especial a cada pessoa de nossa família, um abraço especial à família da fé. Me lembro aqui do Glauber Plaça, do José Mariano, dois adoradores. Um abraço a vocês, um abraço à pastora Beatriz, que tendo perdido, não perdido, mas tendo visto ser recolhido seu esposo e sua mãe, em seguida, mantenha a sua fé no Senhor e a sua adoração, pastora Débora, louvado seja o nome do Senhor por todas essas vidas, por todas as igrejas espalhadas pela face da terra, igrejas cristãs, e os que não são cristãos, sejam também convertidos, experimentem um novo nascimento, experimentem o que nós chamamos de graça preveniente, estávamos mortos em delitos e pecados, e o Senhor nos despertou da morte, que todos que não são cristãos sejam despertados através dessas devocionais, depois dessa graça preveniente, experimente a justificação pela fé e tenha um paz para com Deus. Experimentem da graça santificadora, graça preveniente, graça justificadora e salvadora, graça santificadora, até que cheguemos na graça glorificadora plenamente, aqui na terra e depois na eternidade. Um grande abraço a todos. Também ao canal Metanoia. Acesse aí. Canal Metanoia, pastor Sérgio Gama, pastora Margarete Lavoura. Esse é o WhatsApp Santidade Bíblica. Em mais alguns dias, no máximo uma semana, tudo estará colocado, todo o WhatsApp estará arrumado para que nós continuemos. O meu sonho é continuar anunciando a palavra com o WhatsApp Santidade Bíblica. Queremos espalhar a Santidade Bíblica sobre a terra. Então, WhatsApp Santidade Bíblica, o blog logos 7.blogspot.com e YouTube. YouTube também, você vai encontrar algumas mensagens até que nós consigamos também uma pessoa para editar e continuar esse trabalho no canal do YouTube, tá bem? Como eu disse para você já o endereço. Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete, blog logo7.blogspot.com, WhatsApp Santidade Bíblica. Vamos ler o capítulo 3? Entendam esses 10 minutos, estamos divulgando, gasto mais tempo divulgando do que quando faço relatório e não gasto nem tanto tempo solicitando que haja intercessores, divulgadores e ofertantes. Então, divulgue esse trabalho para mais uma pessoa. Se cada um divulgar para mais um, nós vamos continuar crescendo. Se já somos 517 mil escutas e 228, nós podemos chegar a 520 mil. Agora é a próxima meta. Ouçamos o capítulo 3 e eu quero dizer de antemão, esse capítulo é para mostrar como alguém, no seu grande sofrimento, às vezes está passando por uma grande privação, uma grande provação, e no seu grande sofrimento, mesmo sendo uma pessoa íntegra, como o Senhor falou, que Jó era o mais íntegro em toda a terra, não havia ninguém como ele, na integridade, na justiça, que amava, temia Deus, se desviava do mal. Mas às vezes a dor é tão grande, tão grande, tão grande, que o capítulo 3 apresenta Jó lamentando pelo dia em que nasceu. Então saiba que nós estamos solidários, Deus está solidário com você e não te julga, ele acompanha a sua dor para que depois da dor ultrapassada você possa dizer, como Jó vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O Senhor está solidário a isso e compreende em você, e nós estamos solidários, e o Santo Espírito vai reerguer você desse lamento. Vejamos o lamento de Jó, capítulo 3. Passados esses dias, Jó quebrou silêncio e abriu a sua boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Veja, Jó entra num momento de crise profunda. Por isso que nós temos que entender quando uma pessoa está em crise. Eis o desabafo de Jó: que seja aniquilado na história o dia do meu nascimento e a noite em que se anunciou um varão nos nasceu. Transforme-se aquele dia na mais profunda escuridão e que Deus lá de cima não o considere nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte o chamem de volta à escuridão. Nuvens pesadas habitem sobre ele e o seu negrume assustador espante a luz do dia para longe. Que as trevas tomem conta daquela noite e ela não consiga encontrar a alegria que habita entre os dias do ano, nem junto aos vários meses. Ó desolação! Seja aquela noite estéril e nela não se ouça qualquer manifestação de contentamento. Amaldiçoem-se aqueles que maldizem os mares e são capazes de provocar o Leviatã, o monstro marinho. Essa referência ao Leviatã, irmãos, diz respeito também a Satã. Então, que seja amaldiçoado o maligno que se rebelou contra Deus. E olha a forma como Jó estava lamentando o dia do seu nascimento. Versículo 9. que as estrelas da madrugada fiquem às escuras e a alva espere em vão pelo romper da aurora, pois não fechou o ventre de minha mãe, nem poupou meus olhos de contemplar a miséria e o mais terrível sofrimento. Aqui, até o versículo 10, você percebe o lamento de Jó por ter nascido. No início do livro, ele diz, olha, louvado seja o nome do Senhor, e permanece esse louvor no coração dele. Porque nu eu vim à terra, nu eu serei levado, ou seja, nós vamos partir mesmo. Mas aqui, além do louvor que estava subjacente no coração de Jó, ele deixa também aparecer, se revelar a dor. Irmãos, nós podemos compreender e temos que compreender a dor uns dos outros. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores. Então, quando ele levou sobre si, nós que nos convertemos a Jesus, ganhamos uma esperança por saber que tudo que era necessário ser feito para nossa alegria, para o regozijo, para a salvação, para a libertação, para a provisão, para a retirada dessa dor, tudo que era necessário ser feito, Jesus fez. Jesus veio ao mundo para fazer isso. Jesus fez um ministério tirando a dor das pessoas. Jesus foi até a cruz do Calvário e ele mesmo sofreu chicotadas e sofreu com uma coroa de espinho e foi crucificado para que eu não seja mais oprimido, mas ele levou sobre si as nossas dores para que nós agora possamos, mesmo com dor, possamos, com as dores dessa vida, nós possamos encontrar regozijo e louvor. Jesus levou sobre si as nossas dores. E Jó, que veio lá no período patriarcal, ainda não conhecia o Messias, mas conhecia a Deus, ele abre o coração e expressa a dor. Eu quero dizer a você, há momentos em que você deve falar isso com o Senhor, expressar a sua dor, e o Senhor vai entender que você expresse a sua dor. Mas alegre-se, porque Jesus já levou a sua dor sobre si, e ele está pronto a curá-lo, a libertá-lo, a salvá-lo, a gerar na sua vida tudo aquilo que precisa ser gerado para você viver uma vida abundante e depois viver a vida eterna. Então, de 1 a 10, nós temos esse lamento pelo nascimento. Ele estende isso a partir do versículo 11, dizendo que ele queria ter morrido antes de nascer. Olha a extensão da dor de Jó diante daquilo que ele estava atravessando. Por isso nós temos que compreender quando uma pessoa está chorosa, está sofrendo, porque o homem mais íntegro da terra, não havia ninguém íntegro e justo como ele, abriu o coração e lamentou. É claro que nós também podemos abrir o coração e lamentar, mas o Espírito Santo há de gerar em nós uma vida nova. E experimentando uma vida nova, vem o regozijo, a alegria, o louvor, a adoração, a gratidão, a confissão de pecados, a edificação pela palavra do Senhor. a dedicação da nossa vida para sermos missionários, como eu disse, dessa irmã querida, mas que é impressionante, porque dedica-se ao Senhor, só que não pense que ela passa imune às dores, não. É perseguida. Muitas vezes, quando se colocou contra, eu já mencionei isso para você, o dia das bruxas e outras coisas desse mundo tenebroso, pecados desse mundo tenebroso, é perseguida. No lugar onde está trabalhando, onde está lecionando, onde está dando aula. Irmãos, nós, seguidores de Jesus, temos a vida nova, mas sofremos perseguição, sofremos a dor, sofremos e lamentamos. E podemos lamentar, porque essa dor está presente. O livro de Lamentações, de Jeremias, também vai expressar isso com uma tremenda extensão. Vejamos a partir do versículo 11. Ora, por que não me foi tirada a vida ainda no ventre da minha mãe? Por que não morri ao nascer? Por que fui acolhido no seu colo? Por que me deu seus seios e me alimentou? Porquanto, se assim fora, agora eu estaria dormindo, jazeria em paz e desfrutaria de tranquilidade e descanso. Vamos entender mais uma coisinha aqui, mais um fator. Queridos, Jó viu na morte e na sepultura, em hebraico, isso se chama Sheol. Vou repetir, Sheol, tá bem? Ele vê na morte e na sepultura, Sheol, um lugar onde as tribulações da vida não podem atormentar o crente em Yahvé. Ele vê um ambiente de paz e descanso, como está nos versículos 13 a 19, e também lá em Gênesis 37 e 35, capítulo 37, versículo 35. Ele visualiza um ambiente de paz e descanso. E muitas vezes, essa parece ser a única esperança que nos resta. Então, não estou estimulando de modo algum que alguém queira a morte e promova a sua própria morte em termos de desmotivação e em termos de até um suicídio. Não, eu só estou dizendo que aquilo que Jó expressou, ele chegou a tamanha dor que ele disse, então, melhor seria se eu não tivesse nascido. E o que me faz visualizar nesse capítulo é como Jó estava doído, dolorido, quebrado. E isso me faz pensar na nossa própria vida, como às vezes estamos em estado de sofrimento e dor e lamento e lágrima e profunda tristeza, que às vezes dizemos, melhor seria, Senhor, se eu não tivesse nascido. Mas depois você vai ver que ele vai ser renovado pela graça do Senhor. E você será renovado pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Eu e você, aceite isso. Aceite essa cura. Aceite esse remédio espiritual e você será curado. Esse remédio é o Senhor Jesus Cristo. Voltemos, versículo 14. Estaria na companhia de reis e conselheiros da terra, que ergueram palácios suntuosos no passado, hoje transformados em montes de escombro, ou ao lado de príncipes, donos de muito ouro, que lotavam suas casas de tesouro com prata. Ah, se minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria continuado a existir e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Vejam a extensão da dor desse homem. Na sepultura termina a ambição e a maldade dos ímpios. Ali também repousam a paz, os atribulados pela vida. Repousam em paz os atribulados pela vida. Ele estava querendo experimentar do Sheol, desse lugar de paz e descanso, porque a dor era muito grande, a tribulação era tremenda. Versículo 18. Ali os cativos, encarcerados, encontram sossego no Sheol, porquanto já não ouvem mais os berros do feitor de escravos. O pobre e o rico, o simples, o poderoso, o pequeno e o grande se encontram ali, e o servo está livre do seu dono. Por que se esconde a luz ao aflito e a vida aos amargurados de alma, que desejam a morte sem que ela venha e cavam a sua procura mais do que em busca de tesouros ocultos? Aos que se enchem de alegria e exultam, quando vão parar? Quando vão para a sepultura? Porque se dá vida àquele cujo caminho não faz sentido, é como andar às cegas com todas as saídas trancadas por Deus? Até quando? Assim, em vez de comer, eu choro e lamento. Os meus grandes gemidos se derramam como água da fonte. Exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre a minha cabeça. E o que mais me dava medo veio me assombrar. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem consigo descansar. Vivo em desassossego. O final desse capítulo expressa com absoluta clareza, depois ele dizer tudo sobre a sua dor, sobre a morte até, sobre o não querer ter nascido, ele conclui, versículo 24, é a nossa conclusão também. Conclusão para todo mundo. Assim, ele diz assim, é assim, em vez de comer, eu choro. Às vezes nós estamos assim, né, irmãos? Sem vontade de comer, mas com muita vontade de chorar e lamentar. E os meus gemidos se derramam como água da fonte. O gemido é muito grande na nossa vida em alguns momentos. Exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça. Você já não passou por algum momento desse? Tomara que não, mas a maioria das pessoas, sendo crentes ou não, às vezes estão passando por uma dor tão terrível na sua própria vida e caminhada, na perda de algum parente, de alguém que você amava muito, numa grande luta no seu dia a dia, e você vai dizer exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça. E o que mais me dava medo veio me assombrar. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem consigo descansar. Vivo em desassossego. Aqui, querido, não confunda. Não é que ele não tinha a paz do Senhor. Ele tinha a paz do Senhor. Mas a oração aqui, o lamento aqui, é um momento de dor. E eu quero estimular você a ter uma relação íntima com o Senhor. Se não aceitou, aceite a Jesus como Senhor e Salvador, porque diante do sofrimento, se você não aceitou a Cristo, você vai ficar se sentindo sem saída mesmo. Mas se você aceitou a Cristo, abra o seu coração. Diga para ele: Senhor, estou em tremendo desassossego, não consigo tranquilidade, não consigo descansar, estou sofrendo. Que você seja motivado a ter uma relação transparente com Deus. Eu e você sejamos motivados a ter uma relação absolutamente verdadeira e transparente com Deus. E se vier uma crise, às vezes isso acontece numa enfermidade, como eu testemunhei. Não importa o que as pessoas estejam pensando ou falando de você, não importa. O que importa é o que o Senhor, Deus, está fazendo em sua vida e como ele tem acolhimento e solidariedade, misericórdia da sua dor. E sabendo que ele é solidário na sua dor, abra o coração. Abra o coração. Não vai fugir da vida, nem vai fugir dos problemas, mas vai expressar a dor para o seu Pai, para o Criador dos céus e da terra. E ele vai ouvir a sua oração. E tendo ouvido a sua oração, ele vai providenciar um remédio. Ele vai curá-lo de toda ferida, ele vai saciar toda a sua fome, porque ele, como eu disse, já levou sobre si a tua dor, então ele está pronto, sempre esteve pronto, a aliviar a tua dor, a saciar a tua necessidade, a reerguer os muros que caíram, a reerguer o templo da adoração, fazer de você um tabernáculo onde o Espírito do Senhor vai habitar e vai promover a adoração novamente. Que Deus nos abençoe com esse capítulo e que esse capítulo seja o chamado à transparência com o Senhor. Porque às vezes você não consegue ser transparente totalmente com as pessoas, porque elas vão julgá-lo e condená-lo. Mas você pode ser transparente, verdadeiro com Deus. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Às vezes você não vai encontrar alguém que possa compreender a extensão da sua problemática, da sua dor. Talvez ninguém consiga entender a profundidade da sua dor. Mas o Senhor vai entender a profundidade da riqueza e da sabedoria dele, e ele vai gerar, ele vai ouvir a tua oração e vai com você, e vai promover a profundidade, diz a palavra, da riqueza e da sabedoria e do consolo. Que o Senhor nos console em nossa dor e que nós sejamos depois reerguidos e venhamos a dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, como diz uma canção do pastor Ademar de Campos. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó vai dizer isso depois de lamentar por ter nascido. Então, veja que isso acontece na vida humana. E nós, aprenda só uma coisa, aprenda a olhar para as pessoas com misericórdia, não com condenação. Entenda a dor das pessoas. Sofra com ele ou com ela. Sofra em sua dor, seja solidário, interceda, abençoe, se aproxime. Porque as pessoas têm um momento de dor. E o Senhor está pronto e faz o reerguimento. Deus faz, mas às vezes ele precisa de um filho dele aproximar-se de outro filho ou filha que está nessa profunda dor para demonstrar a sua solidariedade. Ele quer usar você para ser solidário com os que estão em sofrimento. Seja solidário com os que sofrem, porque eles estão num momento de profunda dor. Você pode ser um instrumento de Deus, como um remédio. Você será um instrumento medicamentoso para sanar a dor da vida do seu irmão, irmã, ou de alguém que, mesmo não conhecendo a Deus, pode conhecê-lo nesse momento de grande sofrimento e depois experimentar o alívio e experimentar a vida abundante e eterna. Deus nos abençoe. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita com o Espírito do Senhor, Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém.